chegando pro arrebento. Minha rima é 100%, lasculado no jogo, no argumento. Olha que é molequinho, tipo assim, tô no rap é milhão. Sei que é fulano e ciclano, quem tá de plantão sempre me criticando, porque meu bagulho tá virando, trincando tudo na minha vida. Foi naquele preço, a fome, a violência, a dificuldade na rua. Eu conheci meus inimigos, dentro ou fora do rap eu não esqueço. Confesso a todos que no passado eu comi muito grude de lavagem. Hoje um brinde à liberdade, vagabundo, viver de boa é a malandragem. O homem tem que escrever seu nome pra humanidade. Aquele que inveja e critica, não passa de um covarde. Sou é meme bom, sou aquele que aprendeu a rimar e a cantar. Todos existem um coração do gueto, tem pra falar. Armado com o microfone na mão, sou perifa milhão, então se liga, meu irmão. Se você tá no rap e é da periferia, tem que fazer correria pra não perder a fé. Igual a maioria, vejo que o rap não se apegar o microfone e cantar, tem de encarar dificuldade, vagabundo, e trabalhar. Sem isso você não vai virar, não vai trincar. Sou mais um louco jogando rimas no ar. Sou abençoado por Deus, molequinho, pode acreditar, pode crer que no rap eu sempre lutei, acreditei como ninguém. Muitos anos de corre no rap, hoje sou alguém. Pode crer, com papel e caneta, esvazio o tambor. Sou mais um louco do gueto das ruas, mais um sofredor. Pode crer, molequinho, é, tenho atitude no jogo. Louco por viver em Teresina, todos correm, aqui é pouco. É, vou driblando as críticas maldosas. Falaram que minha rima não tinha nada a ver. Mais 90% aqui dos vermes fede a inveja e sem humildade nem sabem viver. Vejo os conceitos ultrapassados, o rap do Piauí estão tão maduros que muitos já estão aprudecendo aqui. Tô ligado que meus inimigos já comeram e beberam do meu vinho. Que Deus me proteja da inveja de todos nesse mundo sombrio. É, meu passado alimenta minhas correrias e minha inspiração. Diferente de muitos aqui, eu não vendo mentiras e ilusão. Uma vez um lixo daqui me disse que o rap é pra unir e não dividir. Então por que eu nunca vi as tretas geradas por ele sumir? Sem meio termos eu mantenho minha postura e sem hipocrisia eu faço uma rima pura. Pode crer, molequinho, que der vai, der vem, nem vem que não tem. Enfrentei o veneno de todos com Deus pra ir além. É, planto planos no rap, no show, quero barulho. É, não estou nem aí pro seu orgulho. Se não gostou, é vacilão, guarda a língua, seu entulho. Pode crer, só MM bom, sempre vou incomodar, pois aqui e acolá Deus sempre vai me abençoar. Ou se o Bob Stalin precisa ser vergonha mesmo. Piauí é quem vai perder, pode crer, quero ver. Quando alguém morrer, não adianta correr, pode crer, tretas com tretas. Vai que chato. Aqui não é qualquer um não, e é só do style na área. Yeah. Mais um trabalho na rua aí, ó. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a todos que compraram meu CD anterior. Pode crer. Quero agradecer a todas aquelas pessoas que colam nas minhas apresentações, nos meus shows. Pra vocês aí, ó, que acreditam no meu trabalho, que acreditam na minha pessoa, só posso dizer pra vocês mesmo, fundo do meu coração, meus sinceros, meu muito obrigado. Pode crer. Na oportunidade, quero dizer pra todos que não façam mais parte do grupo de rap Conspiração de Rua. Pois daqui pra frente, véi, é só eu e Deus na caminhada do rap. Pra quem deseja os novos CDs, oh, compre por apenas R$5 no meus blog. Baixe grátis os meus trabalhos anteriores e deixe comentários, sejam bons ou ruins. Fiquem à vontade. De já, muito obrigado a todos vocês e fiquem com Deus. Também quero agradecer a todos os convidados do meu CDs mais recente: Pacto, Reação do Gueto, HB20 de Portugal. Alguém dá um 2-1, é nóis, velho. Pode crer, dá, é nóis. Obrigadão pelos conselhos. A todo mundo de fora, e aí? Pode crer, e aí, Black, é nóis. E aí, Bolofão, bota fé, hein, velho. E aí, outro lado, e aí, Pedro? Dá um sinal de vida aí, doido. Somos um parceiro ainda, doido. Pode crer, doido. Bota fé. Todo meu respeito aí, ó, pra Zona Norte. Meu primeiro CD eu fiz pra Zona Norte. Esse segundo CD e esse terceiro CD, pô, eu fiz pro Brasil. Eu fiz pro Nordeste, é isso aí. E aí, Goiânia, que comprou meus CDs. Brasília, que comprou meus CDs. Fortaleza, Ceará, Rio Grande do Sul, muito obrigado. Minas Gerais, muito obrigado. Todo mundo aí que compraram aí meus CDs, muito obrigado. Entrem no meus blog, fale mal ou bem de mim, mas não esqueçam de mim, pois eu amo vocês. Sem vocês, eu não estaria aqui. E yeah. Aqui é meme bom. Pode crer. Estou aberto a propostas pro primeiro Illuminati que bater na minha porta. Pode crer. O primeiro desgraçado aí que tem dinheiro no bolso, que quiser patrocinar meus trabalhos, tô aqui, ó, no Piauí, Teresina. Ligue para o meu telefone 086-8828-5025. Ou então, entre na internet que você me acha. Pode crer, é nóis. E pra quem não gosta de mim, só posso dizer uma coisa do fundo do meu coração: sal grosso no rabo de vocês, bando de invejosos. Vão se fuder, bando de fila da puta.